Se perguntar pra mim, eu tô mais avulso que chinelo de saci. Terminou comigo, assim do nada. Disse que não queria mais ser minha namorada. Fiquei sem entender o que eu tinha feito. Não dá pra saber porque acabou desse jeito. Mas a vida segue, não posso parar. Não vou ficar sofrendo, nem vou me desesperar. Não vou ficar muito tempo abandonado. Tem sempre um chinelo velho pra um pé cansado. Oh, oh, oh. Ei, já foi, nem sinto sua falta aqui. Tô mais avulso que chinelo de saci. Eu tenho sorte, por isso eu tô sorteiro. Tô pegando todas, eu virei um baladeiro. Ei, já foi, nem sinto sua falta aqui. Tô mais avulso que chinelo de saci. Eu tenho sorte, por isso eu tô sorteiro. Tô pegando todas, eu virei um baladeiro. Oh, oh. Disse que não queria mais ser minha namorada. Fiquei sem entender o que eu tinha feito. Não dá pra saber porque acabou desse jeito. Mas a vida segue, não posso parar. Não vou ficar sofrendo, nem vou me desesperar. Eu sei, não vou ficar muito tempo abandonado. Tem sempre um chinelo velho pra um pé cansado. Oh, ei, já foi, nem sinto sua falta aqui. Sou mais avulso que chinelo de saci. Eu tenho sorte, por isso eu tô solteiro. Tô pegando todas, eu virei um baladeiro. Ei, já foi, nem sinto sua falta aqui. Tô mais avulso que chinelo de saci. Eu tenho sorte, por isso eu tô solteiro. Tô pegando todas, eu virei um baladeiro. Simbora ficar urso com Ramiro e Rafael. Ei, já foi. Tô mais avulso que chinelo de saci. Eu tenho sorte, por isso eu tô solteiro. Tô pegando todas, eu virei um baladeiro. Ei, já foi, nem sinto sua falta aqui. Tô mais avulso que chinelo de saci. Eu tenho sorte, por isso eu tô solteiro. Tô pegando todas, eu virei um baladeiro. Eu virei um baladeiro. Eu virei um baladeiro.